Capítulo 9 de Diva. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Diva, de José de Alencar. Capítulo 9. Admirei-me, chegando, da ausência de convidados, e especialmente da família de Dona Matilde. Parece que não me esperam ninguém mais, respondeu meu criado. O senhor mesmo janta na cidade. Entretanto, a casa, cujos reparos haviam completamente terminado, estava preparada como para grande recepção. Notava-se em toda ela o ar de festa que expande a fisionomia dos edifícios como a das pessoas, porque os edifícios inspiram a alma daqueles que os habitam. Dona Leocádia veio receber-me. Já sei que está muito curioso de saber o motivo deste jantar. Creio que, apesar de não ser dos mais atilados, já o adivinhei. Deveras, vamos a ver. É mais uma prova da sua bondade para comigo e de seus repetidos obséquios. Pois não acertou. Pretendíamos, logo que se acabassem as obras da casa, reunir aqui todas as pessoas da nossa amizade. Porém, Mano José não entende destas coisas. Geraldo é uma criança. E nós queríamos saber a opinião de uma pessoa de gosto. Talvez note alguma coisa que não pareça bem. Era um pretexto. Dona Leocádia repetia a lição que recebera da sobrinha. O império dessa menina era tal que não impunha unicamente obediência às pessoas que a cercavam. Obrigava-as a se identificarem com a sua vontade, anulando-se. Emília apareceu. Na simplicidade extrema de seu trajo, ela parecia apenas vestida, tal era o realce de sua beleza nativa e a sobriedade dos enfeites. Entretanto, nunca roupas de virgem foram assim avaras de encantos. A beleza não se mostrava, transparecia. Ela vinha, como sempre, coroada pela régia altivez, que era o gesto de sua formosura. Porém, nesse dia, perpassava-lhe na fronte, de ordinário tão límpida, uma tênue sombra, de uma mágoa, talvez. Cortejou-me, não fria, mas séria. Foi até a janela. E veio, depois, sentar-se ao piano. Enquanto eu continuava a conversar com Dona Leocádia, suas mãos corriam lentamente pelo teclado, que exalava uns arpejos frouxos e dolentes. Dona Leocádia saíra um instante. O piano calou-se, enfim. Eu vi Emília de pé no meio da sala, hesitando no passo que a devia aproximar de mim. Perdoe-me, disse ela. E a voz com que o disse tinha modulações sublimes. Sei agora quanto o ofendi. Não sabia então quanto lhe devo. Minha tia contou-me. A senhora nada me deve, Dona Emília. Estou pago. Já recebi o meu salário. Foi o preço de uma gratidão que tanto a incomodava. Não me diga isso. Seja sempre generoso. Quem deve sou eu. Um doente rico tem à sua disposição todos os médicos e os melhores. Mas, para um médico principiante e desconhecido, um doente que paga bem é uma fortuna. Eu mereci estas palavras porque fui má e injusta. Fui até sem delicadeza. Mas se lhe confessasse, teria pena de mim. Confessar-me o quê, Dona Emília? Perguntei comovido. A tia voltava. Logo. Ela articulou essa palavra, já calma e sem o menor vexame, com a voz tão clara que Dona Leocádia devia ter ouvido. Eu ia de mistério em mistério. Que significava a estranha confidência de Emília? Que exprimia aquele misto de franqueza e reserva, de placidez e emoção? Depois de jantar, fomos correr à chácara. A amabilidade, ainda cerimoniosa, mas doce, com que Emília me tratava, foi tão sensível que Dona Leocádia notou, apesar da sua constante bonomia. Ah, já fizeram as pazes, disse-nos a senhora. Muito bem. Nunca estivemos mal, minha tia. Não nos conhecíamos, não é verdade? Replicou Emília, voltando-se para mim. A maliciosa e gentil menina, que dirigia o passeio, andava de propósito, com extrema rapidez, para fatigar a tia. Afinal, o conseguiu. Não posso mais, estou muito cansada, murmurou Dona Leocádia, deixando-se cair num banco de pedra. Estávamos junto de uma cascatinha, onde tinham arranjado uma gruta, um pequeno lago e outros embelezamentos. Venha ver a cascata, me disse Emília. Acompanhei-a até a margem do tanque. Ficávamos a alguns passos apenas de D. Leocádia. Porém, o rumor das águas que batiam entre as rochas abafavam nossas palavras. Emília esteve a brincar com umas flores aquáticas que vegetavam nas fendas, saltando de pedra em pedra. Eu via oscilar sobre uma ponta de rochedo coberto de musgos e batido pelas águas. De repente, voltou-se. O senhor me julga muito ingrata? Eu, Dona Emília? Oh, não negue. Eu sinto. Pois enganou-se. O que eu sou? Talvez não lhe saiba dizer. Ela baixou os olhos para os borbotões de espuma que se esfrolavam a seus pés. Sou um espírito que duvida, um coração que vacila. Eu não compreendia. Estava surpreso. Essa gratidão que eu lhe consagro há 3 anos, continuou ela, tem sido a minha única alegria. Como é possível, Dona Emília? Não acredito. Pois creia, tenho uma testemunha. Qual? Conhece? A minha carta. Ela passara rápida pelos meus olhos a carta que eu tinha escrito ao pai logo depois do seu restabelecimento. Está assim amarrotada. Não sabe por quê? É ela que envolve os cabelos de minha mãe. Emudecemos ambos. O papel desapareceu outra vez. Tinha-o escondido no seio. Passado um instante, Emília falou de novo, mas absorta, como se falara consigo mesma, num recolho íntimo. Não acredito no amor. Alguma coisa me diz que não amarei nunca. Entretanto, o coração sente. Tem necessidade de uma afeição criada por ele só e que não venha do sangue. Há uma porção da alma que pertence à família e vive nela. Como as raízes desta planta, no seio da terra que a produz. Mas a outra porção, essa é nossa, unicamente. E também precisa de sentir e viver, não é assim? Deus quis que fosse assim, para que a humanidade existisse. Deus quis. Mas por que me pôs ele na alma esta dúvida cruel? Tenho 17 anos e já me sinto órfã das minhas esperanças. A senhora, Dona Emília, o que lhe falta? Espírito, formosura e riqueza, tudo que o mundo admira. Eu quisera não ser admirada, mas... Ela hesitou e reprimiu a palavra que ia pronunciar. Não falemos nisso. Já lhe disse que não acredito em paixões. Durante o ano que passou, esperdicei por aí, por essas reuniões, meus sonhos, minhas alegrias, minha alma. Sabe o que eu trazia? A desilusão. Quando entrava em mim, não achava senão uma lembrança, doce e pura. Era minha boa gratidão, o reconhecimento que eu lhe votava. E não sabia tudo ainda. Não tinha ainda aqui como agora suas lágrimas. Obrigado, Dona Emília. Ah, não me agradeça. Escute-me. Essa gratidão, esse sentimento bom e puro, era uma coisa minha, oculta e desconhecida, que eu dedicava no silêncio de minha alma à sua memória. Porém, não ao senhor. Ah! Do senhor eu tinha medo quando o via. Tinha medo que me arrancasse também do espírito mais essa doce ilusão. Desculpe-me, eu não o conhecia então. Duvidava. Mas por que motivo? Percebeu alguma vez em mim a menor intenção de abusar? Nunca. Era uma coisa que não estava em mim, um temor vago e indefinível. Parecia-me que o hálito de sua primeira palavra vinha murchar em minha alma a única flor de sentimento que brotara nela. E eu defendia-me, afastando-o. Naquela noite, não entendi. Disse aquelas más palavras. Perdoe-me, eu também sofri. Sofri mais porque elas não eram vingança, não. Gemidos, sim, de quem tanto perdia. Fui eu, então, eu, insultado e escarnecido, que pedi a essa mulher o perdão de minha vingança. A tarde caía. A solidão começava a encher-se de sombras, de perfumes, de eloquentes silêncios. Emília sorveu com delícias esse respiro dos campos na hora do crepúsculo. Que linda tarde, murmurou. Aqui, parece-me que eu poderia crer. Mas lá... Seu lábio desfolhou um triste sorriso. Vamos, Mila, disse Dona Leocádia. Sim, minha tia. Ela estendeu-me entre as rendas de seu lenço a ponta dos dedos, que eu apertei de leve. Seja meu amigo. E desceu como um silfo, voando sobre as pedras da cascata. Fim do capítulo 9.